526, mantendo 150, está agora nordeste a 64 milhas de Salvador, chama Aracaju na frequência 120.3. É 748, acione identificação, deixa para 2000 pés, o ajuste 1012, chegada a mais. Identificação, deixa para 3000 pés, ajuste 1013, chega na margem. 3000 pés. Pés, descendo para 3000 pés, chega na margem. Voo 9084. M201 na escuta. Pode chamar o tempo. Firmo, gira centro 125, décimo 1, alterna 133.25. 251, 133.25, é isso? Afirmo. Obra. O 9084 reduza para 2309. 19, Scope Ident, please, and send 4,000 feet, and bombs arrive. Nine, control. Go Nine. Portugal 019, Skok Ident, send 4,000 feet, bomb arrive. It's 1013. Justo agora 1013. Uma retoração para a beira do estúdio? Tá, vai ser uma próxima aí, a ponta baixa, porém, obrigado. Ok, a proa 3, oi com a proa 030, tendo como limite o localizador, gol 9084. Excelente, 030, limite a moto, obrigado. Chubizado Duna, vamos chubizado no localizador. Irá precisar voar nessa proa por mais quantas milhas para se configurar para aproximação? Então, o tráfego prosseguindo aí no setor nordeste. É, eu estou observando. Eu vou passar aqui mais um pouquinho de milhas, tá bom? Até o localizador. Ok, até o localizador vai ser passar de número 2 para número 3 então na aproximação. Ah, você vai ver. 62, decolagem 42, controle 119, decimal 35. 435, bora. 3662, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 370, saída PUCA. 370, perfil da PUCA, 3662. Go 019. Go ahead. So I had him doing a position, descend to 2,000 feet at the Mercedes 1013. 2019. Não, vai ultrapassar o localizador. Vai ultrapassar o localizador e terá como limite da presente, vai voar mais 15 milhas da presente. Tá, pega a pena. Sete quatro oito, complete a aproximação, chame tu em 18 meia dúzia. Sete meia, 7-4-8, boa noite, repórter três checados. Control 019, expect vector to intercept the localizer course. Control 748, precisado pouso, pista no 0.090 graus, 1129. Boa noite, após a aeronave na final, ali mantém, então, 3.28. 0-19er, Peter set localizer, left heading 150, clear final approach, come establish. Heading 150 by the left. O 9084 proa 130 para o localizador. Proa 130 para o localizador, para o localizador. Proa 3662, chame Recife, 2545, alterno 2085. Portugal 019er. Portugal 019er, complete your approach, call Natal 118.6. Complete approach, 118, complete your approach, call 019er, right? Alright. 0902, Lilieto, para 2000 e acuso estabilizado no localizador. Estando para 2000, acuso estabilizado no 904. Putz, Sam 3258, mantém, ponte para o que? Eu vou te esperar agora. 6748, solo 50 direita, solo 120, decimal 9. Portugal 019, wind 090 degrees, 11 knots, clear to land on 10. Clear to land on 10, Portugal, 019. Boa noite, a identificação dessa para 2 mil pés, o altímetro em Salvador 903, chegada bom. Na 3858, agora sim, após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira 10. Após a aeronave na final, ali mantém, então, cabeceira 10, 3858. O 9084. Prossiga estabilizado e elétrico, 9084. Completa aproximação, chame torre agora em 1862. 1862, já. Portugal 019 on the ground at 53, leave it by right and call ground 121, the small one. Leave by the right, 121, small one, ground 121. Gol 9048, continua a aproximação, aeronave irá iniciar a decolagem, hora que está livre. 8, 0080 graus, 149, autorizado a decolar, pista no zero. Luciano no zero, tá presente. Boa noite, 19, após a rada final, a linha e mantém, cabeceira no zero. Voo 9084, 2090 graus, 149, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, 9084. Controle 119 só 35. 1935, boa noite, plano 3850. Lê Salvador, boa noite, plano 3850, passa 1900. Bom, bom. 3858, boa noite, contato radar, sobre 350, saída bom pro ti. Vamos pro ti, 350, plano 3850. Guato Solo 56, ataque à direita. Pode manter minha escuta via Alfa, chamante ou Juliette? Alfa, chamante ou Juliette. 9, livre decolagem, vento 1, 00 graus, 1, 2, 9. Livre decolagem, gol 1, 8, 8, 9.